Alô, é o Ocean 6315, livrou. Ocean 6315, Alfa Juliette, para portal 612. Alfa Juliette, 6315. Tá 3805, visual com o colega da Gol, tá na ponta de terceira placa. Faz o pouso do colega da Gol, alinhar e manter terceiro 90, Gol, Utan 3805. Faz o gol, anima até 90, tá 3205. São 3193, chame o centro Recife na frequência 1251, no alterno 1395. 251, alterna 3395, 3193, bom dia, boa tarde. 2759, autorizado para o estacionamento, chave para o táxi. Autorizado, chave para o táxi, 2759. Solo 41, direito 1219, só. 219. Solo gol 1255, ligou, tá na alfa. Gol 1255, táxi via alfa, reporte chance da táxi Juliette. Decolagem no 0, tá 3805. Cinco, cinco, Alfa Juliette para portão 8. Portão 8, 255. Pede para o 6263. 2759 para o táxi, tem 1-1-7 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia até na campanha. 2759, táxi autorizado até a saída do pátio 3, já pode para ingresso no pátio 1, ajuste 1-0-1-9. Faz está 1-0-1-9, eu para ingresso no pátio 2, só do pátio 1, só do 2759. Decolou de pátio 3, controle 208, boa. Boa, 3805. Controle Salvador, TAM 3805, 1200, Nadael, muito boa tarde. TAM 3805, contato radar na decolagem, via saída da El, suba para o nível de voo 340. Para o 340, TAM 3805, pode valer, né? Pós 2000 pés, autorizado Ledo, TAM 3805. Pós 2000, voa Ledo, TAM 3805. Pessoal 95, altímetro 1-0-1-9. Pátio 3, pátio 1, Índia, e chama a torre 1-1-8-9-5-1-0-9. Obrigado, boa tarde, Azul 274. Oi, Salvador, boa tarde, gol 964, informação Quebec, passo nível 1-7-0. 1964, acendo identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 050, ajuste no 019. 050, ajuste no 019, solicita a proa 050. confirmei a solicitação por conta de desvio, informação. Afirma. 964, confirme. Afirma, desvio à direita, solicita pro 075 por 30 milhas, de alta direitada. Autorizado desvios na proa de Itapu, o gol 1964. Agradeço, 964. Oi Salvador, muito boa tarde, Azul 2759, tá essa próxima do Passo Carapã. Azul 2759 autorizado, a linha decola pistão 0, vento 190 graus, 11 mais. A linha decola 10, Azul 2759. Aproxima, está 3805. Prossiga. Possibilidade de voar direita ótima. 205. Grato. Prossiga, Oscar Juliette, X-Ray. Papatango, Oscar, Juliette, X-Ray, após o Obidu de voo na proa de Mari, para interceptar a chegada Mari, informa o ILS X-Ray da pista 1-0, o procedimento em uso no, em Salvador, o ajuste 1-0 na nota. Controle Salvador, gol 2-0-9, informação, Romeu, bom dia. Papatango, Oscar, Juliette, X-Ray, acione o código 5474. Juliette X-Ray, chame 60 mil de Salvador. Salvador, gol 2018, boa tarde. Gol 2018, acione a identificação. É. 8, contato radar 10 milhas da posição Coral. Foi Coral, após Coral, Mari, para interceptar a chegada, reporte no ponto de gás descida. Coral, após Coral, Mari, vem para o gás descida, 2018. Voo 2018, desça para o nível de voo 060, ajuste na 019. 060 com 1519. Ali, Salvador, boa tarde, Azul 2759. Decolou Arbor, transição Alefa, cruza 1310. Azul 2759, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível de voo 360. Via Arbor, até o 360, Azul 2759. No voo 9077. Copia. 9077 autorizado, sem abraço, terra para quarto, e a rota do plano, nível 360. Decola da pista 1-0, curva direita. Saída da El, Leda, Ótimo. Transponder 5557, controle 120, decimal 8. Alô, 9A4. 0 via rota do plano, decola da pista 1-0, curva direita. Dael, lenta, ótima. Aciona 5557. E o controle 1208, gol 9077. Gol 9077, cortejamento correto, chama para pushback e acionamento. Chamada. Papa Romeu Zulu India Bravo, mantém assim condições visuais, como encontra-se a 1,7 milhas da posição coral. Zulu India Bravo, informa não há tráfego reportar no setor, descida a critério, safero Golf. Reporte 60 milhas Salvador. Salia Salvador, o azul 2759, desvio a proa 235 por mais 8 milhas, a fim de ver a informação. Azul 2759, autorizado desvios, após desvios voa Ileda. Autorizado desvio após voa Ileda, azul 2759. Corrigindo o azul 2759, autorizado desvios, reporte por término de desvios. Reporta. Falei, o 2759 já finalizou o desvio, pode reassumir a prova de árvore? Azul 2759, autorizado o Elefa. Muito obrigado, Elefa para o 2759. Papa Romeu Zulu India Bravo, autorizada a descida para 1.500 pés, o ajuste 1019. 1019, autorizada a descida para 1.500 pés, o ajuste 1019, muito grato. Controle Gol 964. Consiga Gol 964. Se não desvia a direita aqui, o ideal seria a prova externa, por isso? Gol 1964, confirme-se em condições visuais. Passeio. 21964, autorizado de desvios, reporte estabilizado. Acho mais estabilizado, gol 9. Azul 2714, o meu confere, mantém escuta aguardando para fora. Mantém escuta, 2714. Azul 2714, pronto para a corte. Copia o 2714. Azul 2714, autorizado, Sierra Novembro, Bravo Romeu, via rota do plano, nível 1-60. Cola da pista 1-0, curva esquerda, saída Momo, Cogbo, após, conforme o plano. Transponder 5574, controle 1-208. O Azul 2714, autorizado, Sierra Novembro, Bravo Romeu, barreiras, nível 1-60, conforme o plano. Decola da 1-0, curva esquerda, na saída Momo Cóquico. 5574-1208, 2714. Correto, azul 2714, chame para pushback acionamento no pátio 3. Isso, obrigado. 2759, controle. Prossiga, controle, 2759. 2759, chame Centro Recife, frequência 1288, alterna 1260. 288, 1260, azul 2759, obrigado, boa semana. Voo 2018, desça para 4.000 pés, o ajuste na 09. 4.019, 2009. Controle, voo 964, solicito. Prossiga, voo 964. Estacionamento. Plano 964, plano ISR cancelado aos 1655. É, mantenha-se em condições visuais, aguarde para a transferência com a torre. Mantenha em condição visual, aguarde a transferência do 964. Papa Romeu Zulu Índia Bravo, ingresse no corredor Caixa Prego, reporte em Caixa Prego. É 315 para essa cópia. Pronto para a cópia, é 315. Puxa, né, é 315 autorizado, Serra Bravo, Golfo Romeu, via rota do plano, nível 360. Na cola da pistola 0, curva direita, saída Dael, Leda, Motiva. Transponder 5001, controle 120, décima 8. Zulu Índia Bravo, informo que deverá ingressar via corredores. Via corredores, Zulu Índia Bravo. Azul 2790, na Momo. Azul 2790, contato radar na decolagem via saída Momo, suba para o nível de voo 180. Atenção 180, 2790 da Azul. Voo 2018, desça para 2.000 pés. Autorizado ele é X-ray da pista 90, reposta estabilizada. 2.000 pés, depois também está estabilizada no X-ray da 90, 2018. 6315. Chama nessa, puxa acionamento, 6315. Azul 5073, pushback, pátio de carga. Azul 5073, autorizado pushback, chama para o DAC. Livre, vai chamar ataque. 0-7-3. Nove zero, suba sem restrições, ao nível de voo 180. Graças aí. Então, meu Alfa de Machale, autorizado, Serra Bravo, Mike Tango, via Alfa Zulu 2-1, após conforme o plano. Nível 430 autorizado. Decola da pista 10, curva à direita, saída árvore, elefa. Transponder 5555, controle 120, décima 8. Fale Machale, confirma pessoas a bordo. Gente, o Alfa Machale para acionamento, chama 2, 1 no 8, 9, 5, altímetro 1 no 0 no 9. milhas, como este, mantendo 070, Bravo Eco 58. Contra o Zulu da Brava, agora cruzando 0-0, Zulu da Brava, informação Romeu para São Gonçalo, Natal. Zulu 256, informação Romeu, confere, mantém escuta guardando para a corte. 1.500 pés, um Romeu Vitor, 1-0. Solo Gol no 396, 29, puxa acionamento. Gol 9077, chama o solo. Ih, é esse mesmo, 9077, me confundi de novo, puxa acionamento no 9. Gol 9077 autorizado, chegou com acionamento, chama para o táxi. Autorizado para o táxi, gol 9077. Para a Pacote? Confia. Gol no B56 atualizado, Serra Brava, Serra Golf, via rota do plano, nível 390. Decola da pista no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Transponder 5570, controle 120, decimal 8. Autorizado São Gonçalo, via rota 390, decola na 10 da esquerda, Puca Zipar, 5570, 128. Gol 1256, dando 8. Gol no 256, correto, chame para chegar a castramento. Tchau. Azul 5073, pronto pro táxi. 109 a bordo, 3 horas, Aracaju. Azul 5073, autorizado táxi até a saída do pátio 3, chama para ingresso no pátio 1. Até a saída do pátio 3, correção do POB é 112. Este, mantendo o nível 070, um Bravo F5. Para o 050, tá passando agora 25 milhas mais. Oscar Juliette X-Ray, deixa para o nível de voo 060, o ajuste no 019. 060, Oscar Juliette X-Ray. Estabilizada, 209. Voo 2018, complete nosso procedimento LS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 295. É 1-2-1 Paulo, e chama? Afirmo. Obrigado. Salvador, eu estou na sala da oferta. Prossiga? Não, transferiu? Ainda não, está na da torre. O solo é 1-2-1-9. Torre Salvador, boa tarde. Gol 2-0 no 8, final 1-0. Gol 2-0 no 8, ajuste 1-0. 1-9. Avistado, pouso autorizado, pista 1-0, o vento 190 graus, 1-1-9. Livre pouso 1-0, o gol 2-0-8 com 1019. WhatsApp 2790. 714, autorizado, pista bem acionamento, chama para o TAC. Autorizado, pista acionamento, 2714. Salvador, autoriza o carro para o carro acionado para o ar-condicionado, por conta de risco? 7 por 4 e risco, Serra da Serra, qual parte que se encontra? Ali, pai. Tá, próprio corte? Próprio corte. Palma Serra, Hotel Serra, autorizado, Serra Serra, Quebec, Zulu, via rota do plano, nível 085. É cola da pistuna 7, curva à direita no corredor Axé. Restrito inicialmente a 1.000 pés até a liberação do controle de Salvador. Transponder 5547, controle 120, decimal 8. Decola, conforme o plano, CSE Quebec Zulu, 085, decola no 7, direita, corredor Axé, recido 4-5 até o controle, 547 8 transponder, 1208 é o. Vai chamar o Serra Central. Correto, Serra da Serra, tá no, na Aerostar, qual o PAB? 2 a bordo, 4 horas de autonomia, treinando da vida. Serra da Serra para acionamento, chama a torre 1 no 8.95.019, ajuste. 8.95.019, boa tarde. Paulo Salvador, é o Romba 37. Romba 37, formação em curso Serra. Para a próxima cota. Pronto, para a cota, 37. Romba 37, autorizado, Serra Bravo, November Tango, via Golfo 677, nível 0. 090 nível, decolada pistuna 0, curva esquerda, saída Conde. Transponder 5532, controle 120, decimal 8. 1164, desça para o nível de voo 060. 060, 1164. 1208, controle. 208, controle. 208, controle. Correto, 137 no pátio militar, chama para o acionamento. 137 a bordo. 4 horas e 50 até na Florianópolis. prosseguir. Torre, boa tarde, Azul 5073, ponto de espera. Azul 5073, alinha Mantê, pista 90. Alinha Mantê 90, 5073. Torre, estava passando a listar para ataque. Ponto de espera com 1019, chamando Torre após 1895. Ali, Salvador, gol 1164. É preciso coordenar o RNAVE da 10, gol 1164. Afirmativa, será autorizado o RNAVE, gol 1164. Obrigado. Salvador, Buenas, gol 1885, descendo para 160, formação Sierra. Gol 1885, acione identificação. E chegada Bonf, desça para o nível de voo 070, o ajuste 1019. 0719 na Bonf, 1885. Zero até a saída do Pátio 3, já pode para ingresso no Pátio 1, altímetro 1019. 2 ataques até a saída do Pátio 3, já porta Pátio 1, 2714. Voo 20, noite livrão. Voo 2018, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Setor sul ali no corredor Axé está com uma formação bem pesada. Deixa eu ver, está ciente da chuva moderada, vai prosseguir? Gente, então mantenha a papá, agora a gente tem uma coordenação controle. Aí o 5073 levou para lá de pista 90, vento 190 graus, não ataque mais. Livre decolagem, pista 10, azul 5073. Bom, forma no pátio 1, inicialmente não ingresso nenhuma taxa, só contorno no pátio 1, reporte no através de portal 62, né? Após será autorizado para seguir até o ponto de espera. Sérgio 3, 2714. Mantém a posição aguardando para ingresso no pátio 1. Mantenha a posição, 2714. Pátio 1, taxiway Índia. Próxima ponta de espera chama a torre. 1895, altímetro 1019. Testa Juliette, 208. Mantenha a posição de Juliette, voo 2018. Mantém a posição. 0510. Faltou coisa no controle a sua saída à esquerda, o céu até o céu. Pode ingressar, reporte na cabeceira 97 pra frente. Mantenha a posição, chama a torre, vamos ver 37. Mantenha a posição, Marcelo, chama a torre. Autorizado, descida para 2.500 pés, o ajuste 1019, autorizado, ele é sua isca, reporte estabilizado. Ok, para 2.500, 2.019, poderia continuar no RNAVE da 10? Passagem do ATR da Passaredo, da Azul, correção, ingressa Juliette até o portão 9. Azul ATR, prossegue, confirma o número do portão? 09, portão. 09, obrigado. Controle Azul 5073, 1800. Azul 5073, contato radar na decolagem, via saída Coral, suba para o nível de voo 180. 180, Coral, Azul 5073. Gol 1164, autorizado RNAVE, reporte estabilizado. Autorizado RNAVE, reporte estabilizado, 1164. Salvador, approach control, Azul 411, descendo em Guayamari, arrival, flight level 150, this is Romeo, information. Azul 4116. Qualquer dentro, vai a my arrival, descent flight level 080, QNH 1019. descend flight level 080 via Mari, arrival 2NH 1019 or Azul 411. Azul 2790, chame o Centro Recife na frequência 1288, alternar 1260. Centro Recife 288, 260, boa tarde. Então, a formação está se deslocando do setor sul para o norte, já cruzou agora a final da 90. Prefere sair no corredor Axé? Se quiser, se for autorizar o meu colar, eu prefiro. Prefiro sim. Gente, só vou só coordenar com ele mais 30 segundos para decolar. Só faz letra pra ele. 7, autorizado cruzamento na Delta, chame só 219. Autorizado cruzamento pra 37, chamará o solo na Delta. Controle 9077 Gol. Decolou aos 1-0, controle 208. O 360. Ao 360, 9077, pode voar direto na EL? Após 2 mil pés, autorizado da EL, Gol 9077. 2 mil pés da EL, 9077. Após decolagem de curva direita no corredor, Axé. Permanece a subida. Azul 4116, reduce speed to 250 knots. Slowing down to 250 knots, Azul 4116. Já cruzou a pista, entrando na Del Pronto para ingressar na Delta. Rumba 37, autorizado para seguir via Alfa, Juliette, contorno Pátio 1, Índia. Até o ponto de espera da pista 1-0. Próxima ponto de espera, chama a torre 1-8-95, altímetro 1-0-1-9. Via Alfa, Juliette, ponto de espera da 1-0, chamar a torre 1-1-8-95, Rumba 37. Olha para a forma da Santa Serra decolou. Salvador, boa tarde, Azul 2714, Porto Escaro da 1-0, pronto. Azul 2714, autorizado ali a manter a pista na 0. Ali, mantém no 1-0, 2714. Zero gol 1-1-64, passou 366, está estabilizado. Gol 1-1-64, completo final do procedimento RNAV, chame a torre na frequência 1-1-8-95. 2-9-5, 1-1-64, obrigado, Manu. Oi, Salvador, boa tarde, é o gol 1-1-64. Gol 1-1-64, boa tarde, a gente no 0-9, continua a aproximação. Informo que não chove mais sobre o campo, a pista permanece molhada, o ajuste no 0-9. Silêncio aguardando, tá ali. Alfa de Machari decolou 1-3, controle 208, uma boa. Para interceptar o localizador, curva direita na proa 060. Desça para 2 mil pés, livre LS, reposta estabilizada. 060, reposta estabilizada em LS. Óbvio que a Juliette é aqui, para 2 mil. Bom, no 885, confirme sua velocidade de cada. Bom, no 885, controle. Confirme? Do 985, confirme sua velocidade indicada. Está com... reduzindo para 140 nós, cruzando uma centena agora. Do 985, reduz a velocidade para 2309. 2309, bom, no 885. Tango Alfa Juliette X-Ray, autorizada a descida, desça para 2.500 pés. 2500, Oscar Juliette X-Ray. Oscar Juliette X-Ray, informa tráfego posição 11 horas, 7 milhas, rumo nordeste, mantendo no 1500 pés, um Romeo Victor 190. Frente do tráfego, Oscar Juliette X-Ray. Mono 164, ponto autorizado, pista 10, vento 200 graus, 8 mais. Bem autorizado, ponto. Mono 164. 27 no 4, decolou de 5, encontrou em 208, boa. 208, boa. A Charlie. Azul só 116, do Cisquício 210 knots. Existem 210 knots, Azul 4116. Controle do azul 27 no 4, decolou na Momo. Azul 27 no 4, contato radar na decolagem, suba via sair da Momo para o nível de voo no 60. Via Momo no 60, 27 no 4. Via Pátio Índia para cá, para a ponta da 10, 1895 com 1019, 1215. Capitão Oscar Juliette X-Ray, curve à direita na proa 070, desça para 2000 pés, autorizado LS, reposta estabilizada. 070, 2000, reposta estabilizada, Oscar Juliette X-Ray. Salvador 1885, parecido. Prossigo no 1885. Proa 235, para desvio de informações, 10 milhas, depois vou apelo. Autorizado desvio, jogou no 1885, após desvios na proa de pelo. Desvio pelo, no 1885. O 1885 desça para 4.000 pés, ajuste no 019. 4.019, eu vou no 1885. Controle, o Zulu Índia Bravo no Travessa Paris. Zulu Índia Bravo, ingresso corredor Interlagos, reporte rotatória. Interlagos, reporta rotatória, Zulu Índia Bravo. Solo, ao no meio direito no 219, solo. Direito no 219, obrigado. Pode levar o Zulu, faz zero. Clear, point level 0501, Azul 4117. Voo 0077, estamos sempre Recife, frequência 1251, alternando 3395. 3395. Informações. Minha pro ideal para o desvio, o Azul 27 ou no 4? 330, pro. O 2714 autorizado desvios na proa 330, reporte por terra. Autorizado desvio proa 330, 2715. Carro Hotel Sierra, Ronaldo da Barra. Papa Romeo Sierra, Hotel Sierra, confirme seu estimado para pouso. Está estimando pouso 1947. Estimado 1947. Confirmo. Autorizado para o destino? Confirme a proa ideal para o destino Sierra, Hotel Sierra. Seria magnética 300, cara. O Papa Romeo Sierra Hotel Sierra, autorizada para o destino, porém mantendo mantenha um no meu pé, aguarde para subir. Meu pé, aguardando para subir, se eu não autorizar, eu furo um pouco à direita aqui, depois à esquerda, depois para o destino, por causa de uma formação, minha proa aqui. Gente, autorizado desvio Sierra Hotel Sierra, mantendo no meu pé. Meu pé, aguardando, atenção, Sierra. Salvador, uma boa tarde, Oceaner 6316, uniforme ideal de descida. Oceaner 6316, acione identificação, aguarde para descida, informa o tráfego posição 1 hora 13 milhas, mantendo o nível de voo 180, um eco 190. Gente do tráfego, tem o mesmo equipamento, Oceaner 6316, então solicita passar a malha acima de 140, se for o caso. Gente, o Oceaner 6316 é autorizado. 7-6-3-2-6. Controle o Oscar Juliette X-Ray no ILS. Capitão Oscar Juliette X-Ray, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 198 decimal 95. 295, Oscar Juliette X-Ray. Rumba, controle Rumba 37, decolado na saída Conde. 137, contato radar na decolagem, via Conde, suba para o nível de voo 090. 090, Roma 37. Papa Romeu Alfa, Lima Charlie, chama Centro Recife, prevenção 288, alternando 260. 1288, 260, Alfa Lima Charlie. Papa Romeu Serra, Hotel Sierra, autorizada a subida para o nível de voo 085, ajuste no 019. 085, Serra, Hotel Sierra. 27195, retornando para o 270. Controle Salvador, Índia Bravo, na posição rotatória. Papa Romeu Zulu, Índia Bravo, chame torre 118, decimal 95. 1895, Zulu, Índia Bravo, graça. Azul 416, reaching 050. Azul 4116, mantém flight level 050. Mantém, 050, Azul 4116. 185, desça para 2000 pés, autorizado ILS, X-ray da pista 90, resposta avisada. Confirme. 1885, desça para 2000 pés, autorizado ILS, X-ray da pista 90, resposta avisada. Portaria estabilizada, 1885. Patrulha de Salvador, boa tarde, está 314. Para a esquerda, Azul Índia Bravo, matando pequeno. O Astro Direto, X-ray, informação de tráfego, tem um tráfego a aproximadamente 5 milhas da cabeceira no 7, pessoal no 360, não vai ter feito. Tá certo do Azul Índia Bravo, da Azul Índia Bravo. Azul 5073, 2 milhas para a posição coral, serviço radar encerrado, chame controle ILS, frequência 1201. Para a descida, Chené 6326. Chené 6326, desça para o nível de voo 050. 050, 6326. Controle de Salvador, está 314. 0 graus, 2 mais. De pouso no 7 horas, 0 de 3. Lundia Bravo, completo 360 e prossegue final no 7. Aguardando autorização de pouso. Ajuste no 019, pista molhada. 1-0-1-9, seja da pista molhada, completo 360, intercepta final da 17, Zulu, Índia Bravo. 5073, serviço radar encerrado, 63 milhas, sudoeste de Salvador, mantenha nível de voo no 80, chame controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Ilhéus 201, boa tarde. Azul 4116, are we clear the ILS? Azul 4116, reduce speed to 190 knots, descend to 3000 feet. 190 knots, 3000 feet, Azul 4116. Azul 4116, inform traffic, the procedure is 6 miles with ground speed of 160 knots. Okay, roger, we have the traffic on TCAS, Azul 4116. GLS, 1885. 1885, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Pode ser usado o backtrack para a Bata ao livrar estacionar a frequência. Pelo 256, alinhar livre de decolagem, pista 90, vento 180 graus, 612 de nós. Mantenha o tempo em ponte, pés de aeronave circulacente, com perfil. O perfil da aeronave era mesmo. Mesmo perfil e a performance era mesmo. Seu voo no 256? Azul 4116, iniciei reduction for approach speed. Slowing down, Azul 4116, request lower. 4116, descend 2,000 feet. 2,000 feet, 4116. 0 à esquerda, sem aeronave nacional, down no 0. 360 à esquerda, Azul Índia Bravo. Oi, Salvador, Buenas, 1885, meia milha pro Índia Sierra, ILS. Buenas, 1885, boa tarde, ajuste 9019. Continua a aproximação, aguardando pista livre. 1885, 1019. Como que não chove mais sobre o campo, pista molhada e tráfego à esquerda, aproximadamente 3 milhas da cabeceira 1-0, não intersegue, suposto. Ciente, 1885. Estacionar, frequência livre, boa. subiu para o 105, eu estou fitando os desvios nessa posição, ainda não na proa do destino. Sim, já, o nível final será o 085. Tá? Ah, sim, então. Aproximador azul 2714 informa, agora mantendo proa 300 para levar as informações. Azul 2714, autorizado após desvios direto Barreiras. Após desvio, boa Barreiras, 2714. Azul 4116, complete final LS approach, contact the tower em 118.95. 118.95, azul 4116. Channel 6326, desça para 4000 pés, ajuste 9019. 4000, 9019, Channel 6326. 3154, desça para o nível de voo 050. 050, até 3154. Leia. Zona 256, contato radar na decolagem, via saída Puca, suba para o nível de voo 390. Via Puca, 390. Posso bater a proa 90 para evitar uma formação à frente? Autorizado o voo 2156, confirme por quantas milhas irá manter a proa 90? Cerca de 8 milhas. Gente, reposte por término de desvio do gol 1256. Reportarei. 360, sobre a RMA, o Zulu Índia Bravo é a ponte na vertical da mesma. Reportará Índia Bravo, vai iniciar aqui o 360. Gente, reporte reinterceptando. Reportará visual com segundo tráfego também, o Zulu Índia Bravo. Azul 41 no nome da escuta da torre. Azul 4116 with you, tower. Azul 4116, altimeter 71019, no rain over the field. Continue approach, stand by for landing clearance. The traffic ahead, you just touch the ground. 109, standing by, Azul 4116. 10885, fala de 2000, agilizando a direita 129, Oliver. Direita 29, obrigado. Salvador, Xenem 315, para o 5, para o pushback e acionamento. Xenem 315, autorizado pushback e acionamento, chama para o táxi. Para o táxi. Solo, gol no 885, buenas. Gol no 885, táxi via Alfa, ponte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporta. Utilize, runway 10, azul 4116. On the ground to wait, vacate to the right, watch 1-9. Watch 1-9, Azul 4116. Zulu Índia Bravo, da presente autorizado, sinal da 1-7. Se possível utilizando, tem próximo tráfego para pouso na 1-0, a 2 milhas de dúvida. Desça para 2 mil pés, ajuste chama 0-9, autorizado, sinal ILS, reporte estabilizado. Controle, você mostrou a posição do Hotel Serra, é 12985, frequência do Recife? 1288 e ao CERN 1260. 288, 1260. Controle, você mostrou a posição do Hotel Serra, para evitar informações, então preciso uma aproximação duna. Autorizado, são 3154, reporte estabilizado. Estabilizado, 3154. 3LS, Xenero, 6326. está na linha 326, complete o sinal, está na torre, 118, decimal 95. 895, uma boa tarde. Manter a posição de 210. A manter a posição, 885. Na linha 326, continua a aproximação, agora a autorização de posto. Agora na pista livre, chanel 63 da linha. Precisamos estiver na posição 5, após o total ingresso da aeronave no pátio 3, autorizado prosseguir para o portão 7. Após o ingresso do da aeronave no pátio 3, autorizado, confirme a posição. Azul 416, Juliet 803. Clear, vai a Juliet to gate 03, Azul 416. Azul 2714, estamos centro Recife, 1288 e alterne 1260. 2-2-2-260, Azul 2714, obrigado, bom. Bom, 1256, estamos centro Recife, 1260 decimal 85 e alterne 1265 decimal 45. 8525, boa tarde, 1256. Solo ao C31, no universo assinado frequência livre, no pátio 5. Já será coordenado, transporte 01, né? 01, muito grato, senhor. Ótima tarde. O portão ingressando no pátio neste momento, ele errou um pouquinho a manobra, mas já está consertando, portão 03. Após o mesmo, táxi autorizado via pátio principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 019, o sinal 63 e no 5. Vai, levantar a parceira, vai ter ciência. Direita 219, Xenero 63, 26. Xenero 63, poderia confirmar a pista permanece molhada? Negativo, a pista está seca, só os primeiros 250 metros que tem um pouquinho úmida. Gente, obrigado. Fechamos. 09, pista 190, 28 já fica. Aguarde autorização de pouso, é dois aviões que iniciam na rota. 6321? 55. Gente, aguarde o teste para a Copa Chanel 6321. Falhando. Chanel 6326, Alfa Juliette para o portão 5. Alfa Juliette, portão 05, Chanel 6326. Está 3154, pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus, 10 mais. Autorizado, pouso, está 3154. Metro 35, decolou 35, 208, boa. 208, boa. Rodolfo, boa tarde, senhora 6315. Senhora 6315, boa tarde, contato radar, Subaru nível 360, autorizado direto líder. 360, direto líder, 315. Direita no 219. Direita 1219, 3154. Alô, Salvador, é o T3154, Cebrão. T3154, Alfa Juliette para portão 01. Alfa Juliette para 01, 3154. Posicionamento Xanair 6142. O Xanair 6142 mantém a posição aguardada. Controle Salvador, voo 1097, informação em uniforme, 240, parando 60. 1097, autorizada a chegada a Guam, desça para 4.000 pés, ajuste 1019. 10 no 9, pode voar direto, bom?